A fechar 44, página 393. A única refeição da sua vida que se pudera comparar com aquela fora a que Donovan lhe oferecera, depois de terem enchido os barris de água em Tenerife, mas que logo considerou inferior ao ver os agriões verdes. Richard devorou tudo, enquanto Donovan o observava, oferecendo-lhe todos os agriões e a manteiga, bem como a maior parte dos pãezinhos. Já escreveste para casa, Richard? Perguntou depois. Richard saboreou a cerveja fraca. Não tenho tido tempo, nem vontade, respondeu. Não gosto de Nova Gales do Sul. Ninguém gosta. Antes de escrever cartas, preciso de qualquer coisa alegre para dizer. Bom, ainda tens tempo. O Scarborough, o Lady Penrhyn e o de Charlotte partem em maio, mas para o Cataio, onde vão buscar carregamentos de chá. O Alexander, o Friendship, o Prince of Wales e o Borrowdale dirigem-se diretamente à Inglaterra, lá para o fim de julho, segundo ouvi dizer, de modo que podes entregar as cartas num deles. O Fishburn e o Golden Grove não podem sair antes de estarem construídos os edifícios à prova de ladrões, onde se possam guardar o rum, o vinho, a cerveja preta e até mesmo o álcool dos cirurgiões. E o Sirius? Ouvi dizer que teria de retomar o serviço da marinha o mais depressa possível. Donovan franziu a testa. O governador está relutante em deixá-lo partir, sem ter a certeza de que a colónia pode sobreviver. Reter apenas o Supply, tão pequeno e já com 30 anos? Contudo, o capitão Hunter não está muito satisfeito. Tal como o major Ross, creia que toda esta empresa é um desperdício de tempo e de dinheiro de Inglaterra. Terminaram o último gole de cerveja. Que banquete! Não sei como lhe agradecer. E estou encantado por não ter de se ir embora a toda a pressa. Richard fez uma careta. Nem consigo beber cerveja fraca sem me sentir tonto. Deita-te e dorme um pouco. Temos o resto do dia por nossa conta. Richard assim fez. Adormeceu logo que encostou a cabeça a um tufo de folhas. Deitado, numa posição defensiva, Stephen Donovan não tinha intenção de se deixar dormir. Talvez por ser um homem livre e um marinheiro que muito amava o mar, via Nova Gales do Sul de um modo diferente do prisioneiro Richard Morgan. Não havia nada que o impedisse de agarrar nas coisas e partir. O seu desejo de ali ficar poderia, em grande parte, atribuir-se a Richard, com cujo destino se preocupava. Era uma tragédia que os seus afetos se tivessem fixado num homem incapaz de os retribuir. Mas, de qualquer modo, não tinha proporções épicas. Tendo voluntariamente escolhido as suas inclinações sexuais antes de partir para o mar, coabitara com elas com um espírito otimista e satisfeito, mantendo os seus romances de ânimo leve e os sacos da bagagem prontos para mudar de navio com toda a brevidade. Quando entrara a bordo do Alexander, não tivera qualquer premonição de que Richard Morgan destruiria a sua complacência, nem mesmo conhecia a razão do seu coração se ter fixado em Richard Morgan. Acontecera, o amor era assim, uma coisa diferente. Uma coisa da alma. Atravessar ao convés, com passos leves, tão certo dos seus instintos que esperara ser correspondido. Fora irrelevante que tal não tivesse acontecido. À primeira vista, e já era demasiado tarde para recuar. Aquela terra estranha também o convencera a ficar. Atraía-o o seu destino. Os pobres nativos pereceriam e já o sabiam. Era por isso que tinham começado a retaliar. Porém, não eram tão sofisticados nem organizados como os índios americanos, cujos laços tribais se estendiam em perfeitas nações e que compreendiam a arte da guerra. Bastava ver as alianças feitas com os franceses contra os ingleses ou com os ingleses contra os franceses. Porém, aqueles indígenas não eram pura e simplesmente muito numerosos. E as pequenas tribos pareciam combater entre si. Conceitos tais como alianças militares não pareciam fazer parte da sua natureza, que na opinião de Donovan era altamente espiritual. Ao contrário de Richard, estava em posição de escutar os que tinham contactos e negócios com os nativos de Nova Gales do Sul. O governador tinha uma atitude correta, mas a maior parte dos fuzileiros não concordava com ele. Nem sequer os condenados que viam os nativos como mais um inimigo a temer e a odiar. De certo modo, estes encontravam-se no meio, como o bocado de ferro entre o martelo e a bigorna. Uma boa analogia. Por vezes, o bocado de ferro transformava-se em espada. O campo fascinava Donovan. Embora, como todos os outros, o oficial não tivesse a mínima ideia de se poderia um dia ser domesticado para se transformar numa coisa parecida com a prosperidade inglesa. De uma coisa estava certo. Nunca ali se criaria uma acolhedora vida de aldeia, onde um homem pudesse semear umas parcelas de terreno e guardar outras para pastagem, podendo chegar em meia hora à taberna de aldeia. Se aquele local fosse domesticado, as distâncias seriam enormes, prevalecendo sempre a sensação de isolamento, quer no caminho a percorrer até à taberna, quer no afastamento da civilização. Gostava dela talvez por apreciar os pássaros e aquela ser uma terra de aves, elevados, cheios de movimento, livres. Ele voava no oceano, eles voavam nos céus, e o céu, ali, era diferente do céu de outros lugares, ilimitado, puro. À noite, espanhava-se nele um mar de estrelas tão denso que formava uma névoa, uma teia gelada e ardente de infinito, tornando o homem mais insignificante do que uma gota de chuva caída no oceano. Amava a sua insignificância. Consolava-o, pois não queria ser importante. A matéria reduzia o mundo a um brinquedo do homem, a uma preocupação. Richard procurara Deus numa igreja, porque fora educado para o fazer. Porém, o Deus de Donovan não podia ser tão restritivo. O Deus de Donovan estava lá em cima, por entre todo o esplendor, e as estrelas eram o vapor do seu hálito. Richard despertou de um sono de 2 horas, enrolado e sem se ter mexido ou suspirado uma vez que fosse. Dormi muito tempo? Perguntou, sentando-se e espreguiçando-se. Não tens relógio? Sim, mas guardo-o bem seguro na minha caixa. Sairá de lá quando tiver a minha própria casa e deixar de haver roubos. O seu olhar foi atraído por pequenos cardumes de peixe que apareciam na água com riscas pretas e brancas e barbatanas amarelas. Nunca soubemos o que aconteceu ao Tenente King quando chegou à ilha de Norfolk, afirmou. Os condenados falavam muito da ilha de Norfolk, que tinha agora o encanto de ser um destino alternativo, melhor e mais produtivo do que Port Jackson. Só sei que King levou 5 dias e muitas viagens à terra para descobrir um local de desembarque. Não há portos, apenas uma lagoa no interior de um recife de coral, coberto pelas ondas, que acabou por ser o único local possível para desembarcarem. Há uma secção suficientemente submersa para poderem passar por cima dela num escaler. Mas King não conseguiu encontrar linho e os pinheiros, embora próprios para fazer mastros, nunca poderão vir para bordo do navio, pois não há sítio para os carregar e não flutuam. Todavia, o solo é notavelmente rico e profundo. O supply saiu antes de termos mais novidades, mas regressará em breve. Então saberemos mais. A ilha é pequena. No total, não terá mais de 4 hectares. E a floresta é muito densa, com pinheiros gigantescos. Receio bem, Richard, que a ilha de Norfolk seja um paraíso igual a Port Jackson. Bom, seria de prever. Richard hesitou, para logo se atrever. Senhor Donovan, há um assunto acerca do qual preciso de lhe falar. E o senhor é o único em quem confio para que me aconselhe devidamente. Ao contrário dos meus homens, o senhor não tem nisto qualquer interesse pessoal. Fala, então. Um dos meus tagarelas no armazém do governo falou demais. Fraser descobriu que o Joey Long sabe arranjar sapatos. Vou, portanto, ficar sem o meu guarda. Pedi a Fraser uma semana, porque temos alguns legumes a nascer no nosso jardim, graças ao trabalho do Joe. E Fraser é um homem com quem se pode falar. Concedeu-me essa semana em troca de uma parte do que conseguirmos colher, disse Richard sem ressentimentos. Os legumes aqui são uma moeda de troca quase tão boa como o rum, foi o seco comentário de Donovan. Continua. Quando estive na cadeia de Gloucester, tinha um acordo com uma das condenadas que se chamava Elizabeth Locke, Lizzie. Em troca da minha proteção, ela tomava conta dos meus haveres. Acabo de descobrir que também cá está. Estou a pensar casar com ela, pois não há outro meio formal de obter os seus serviços. Donovan pareceu desconcertado. Richard, na tua boca esse assunto parece tristemente frio. Nunca te tinha pensado tão. Encolheu os ombros, desprendido. Sei que parece muito frio, disse Richard com ar infeliz, porém não vejo outra solução para os nossos problemas. Estava com esperanças de que um dos meus homens se dispusesse a casar. A maior parte deles visita as mulheres. Apesar da ameaça do governador. Porém, até agora nenhum deles mostrou desejo de o fazer. Estás a falar acerca de uma união legal para toda a vida, do mesmo modo que de bens materiais, como se a primeira valesse estes últimos e fosse de natureza semelhante. És um homem, Richard, e um homem que gosta de mulheres. Por que não admites simplesmente que te apetece tomar como esposa essa tal Lizzie Locke, e que tens tanta falta de companhia feminina como todos os outros. Quando dizes que a protegeste em Gloucester, suponho que tenhas tido relações sexuais com ela. Suponho que também tencionas tê-las agora. O que me espanta é pareceres tão frio, tão nobre, mas pelas razões erradas. Não tive relações com ela, disse bruscamente Richard, já zangado. Não estava a falar de sexo. A Lizzie é como uma irmã para mim. E é assim que penso nela. Tenho terror de conceber, de modo que também ela não o quis. Apoiando o rosto nas mãos, Donovan pôs os cotovelos sobre os joelhos e olhou consternado para Richard. Que se passaria com ele? Tudo aquilo devido a um excesso de prazer? Não. Trata-se de um homem subtil, que consegue o que quer por estar no lugar certo, à hora certa, e por saber abordar aqueles que lhe dão ordens. Não é um bajulador, como a maior parte, pois é demasiado orgulhoso para rastejar. Estou diante de um mistério, mas algumas coisas entendo. Se eu soubesse a história da tua vida, Richard, poder-te ajudar, disse. Conta-me, por favor. Não posso. Estás muito receoso. Mas não é de sexo. Tens medo de amar. Mas o que há no amor para o receares assim tanto? Richard respirou fundo. Não poderei voltar onde estive, pois não conseguiria sobreviver pela segunda vez. Posso amar a Lizzie como irmã e a si como irmão, mas não sou capaz de ir mais longe. A integridade do amor que senti pela minha mulher e pelos meus filhos é sagrada. E já morreram. Sim. Ainda é jovem. Estamos num lugar novo. Por que não recomeçar? Tudo é possível, mas não com a Lizzie Locke. Então, por que casares com ela? Perguntou Donovan, com os olhos a brilhar. Porque creio que está a passar momentos difíceis e porque sinto por ela amor fraternal. Deve saber, Sr. Donovan, que o amor não é uma coisa que se possa fazer surgir. Se fosse, talvez então escolhesse amar a Lizzie Locke, mas nunca assim será. Estivemos juntos um ano inteiro na prisão de Gloucester. Se tivesse de ser, teria acontecido. Então, aquilo a que te propões não é assim tão premeditado. E tens razão, o amor não é uma coisa que se possa fazer surgir. O sol escondera-se atrás das rochas do lado ocidental da enseada. E a luz era longa e cor de ouro. Stephen Donovan deixou-se ficar sentado a pensar nos caprichos de coração humano. Sim, Richard tinha razão. O amor aparecia sem ser solicitado e era, por vezes, um inoportuno visitante. Richard tentava isolar-se dele, desposando uma irmã por quem sentia compaixão e que desejava ajudar. Se te casares com a Lizzie Locke, não serás livre para desposares outra pessoa, disse por fim. Um dia poderá fazer-te muita diferença. Aconselha-me, então, a que não o faça? Sim. Vou pensar no assunto, disse Richard, pondo-se de pé com alguma dificuldade. Na segunda-feira de manhã, Richard recebeu do Major Ross permissão para falar com o Reverendo Johnson e pedir-lhe autorização para visitar Elizabeth Locke, condenada no acampamento das mulheres, com a possível intenção de casar com ela. Com 30 e poucos anos, o Sr. Johnson tinha um rosto redondo, de lábios cheios e aspecto levemente efeminado. Usava cuidadas vestes sacerdotais, desde a gola cuidadosamente engomada à sutaina escura de ministro. Esta última peça ocultava-lhe o ventre, pois naturalmente não queria parecer demasiado bem alimentado naquele local de fome. Os olhos pálidos ardiam com um fervor a que o primo James do Clero chamaria jesuisticamente messiânico, e encontrara a sua missão em Nova Gales do Sul. Para erguer o mural, cuidava dos doentes e dos órfãos, geria a igreja a seu modo e era considerado um benfeitor da humanidade. As suas intenções eram verdadeiramente boas, mas pouca a profundidade da sua compreensão, e reservava inteiramente a sua compaixão para os desesperados. Via os condenados adultos como universalmente depravados e indignos da salvação, se não fossem porque teriam sido condenados. Ao saber que o primo em primeiro grau de Richard era o reitor de St. James em Bristol, e ao descobrir que Morgan era um homem educado, delicado e abertamente sincero, o Sr. Johnson deu-lhe autorização e organizou as coisas para que Richard se casasse com Elizabeth Locke durante o serviço religioso no domingo seguinte. E assim todos os condenados veriam o êxito da sua política. Assim que o sol se pôs, Richard saiu do seu abrigo, dirigiu-se ao acampamento das mulheres, apresentou a autorização à sentinela e perguntou pelo paradeiro de Elizabeth Locke. A sentinela não tinha a mínima ideia, mas uma mulher com um balde de água à cabeça ouviu-o e apontou para uma tenda, como se batia à porta de uma tenda. Decidiu-se por uma situação de compromisso e arranhou a lona da entrada que estava caída. Entra se tens boa cara, gritou uma voz feminina. Richard puxou a lona para o lado e entrou num dormitório que poderia abrigar 10 mulheres com algum conforto, mas que se destinava a meter lá 20. Havia 10 camas estreitas, muito juntas, de cada lado, e o espaço entre elas, cheio da mais variada bagagem, que ia desde uma caixa de chapéus a uma gata, amamentando 6 gatinhos. As ocupantes, tendo já comido no exterior, junto à fogueira comum, encontravam-se nas camas em vários estados de seminudez, todas elas magras, frágeis e indómitas. Lizzie estava na cama, junto à caixa de chapéus, evidentemente. Fez-se o mais absoluto silêncio e 19 pares de olhos arregalaram-se a preço, enquanto ele abria caminho por entre a bagagem até à caixa de chapéus e a Lizzie Locke, que dormitava. Já estás a dormir, Lizzie? Perguntou ele com um sorriso na voz. Os olhos dela abriram-se imediatamente, fitando incrédulos o bem amado rosto. Richard, oh Richard, meu querido! Ergueu-se da cama e pendurou-se-lhe ao pescoço, chorando copiosamente. Nada de lágrimas, Lizzie, disse em voz baixa. Quando ela se aquietou, vem falar comigo. Conduziu-a para fora, com um braço em redor da cintura dela e todos os olhos a observá-los. Que sorte, Lizzie, disse uma mulher que já não era nova. Quem me dera, disse outra companheira, pesadamente grávida. Dirigiram-se até à margem, na praia, junto ao forno provisório. Lizzie agarrava-se com toda a força à mão dele, até que encontraram um monte de blocos de grés para se sentarem. O que aconteceu depois de termos partido? Perguntou. Ainda fiquei muito tempo em Gloucester. Depois fui mandada para a cadeia de Londres, disse estremecendo. Começava a esfriar e ela vestia apenas um vestido velho e fino, de má qualidade. Richard despiu o casaco de lona e pôs olho sobre os ombros magros, observando-a de perto. Que idade teria agora? 32 anos? Parecia ter 42, mas os brilhantes olhos negros ainda não tinham desistido da vida. Quando ela o rodeou com os braços, ele esperou que surgisse em si uma onda de amor, ou mesmo de desejo, mas nada sentiu. Gostava dela, tinha pena dela, nada mais. Conta-me tudo, disse. Quero saber. Ainda bem que não fiquei muito tempo em Londres. A prisão é um buraco infernal. Fomos mandadas para bordo do Lady Penrhyn, que não transportava condenados homens, nem fuzileiros de que valesse a pena falar. O navio era parecido aqui com a tenda, todas amontoadas. Algumas mulheres tinham filhos, outras estavam grávidas e pariram no mar. A maior parte dos bebés e das crianças morreram. As mães não tinham leite para lhes dar. O rapazinho da minha amiga Anne morreu. Outras engravidaram na viagem e estão agora muito pesadas. Agarrou-se ao braço dele e abanou-o zangada. Podes imaginar, Richard? Não nos deram trapos para as regras e tivemos de começar a rasgar a nossa roupa, de má qualidade como esta. O que vestíamos quando entramos a bordo foi para o porão, para ser usado aqui. No Rio de Janeiro, o governador mandou-nos sacas de pão de serapilheira, porque não tinham chegado roupas de mulher a Portsmouth antes de a frota largar. Teria feito melhor se nos tivesse mandado rolos de tecido barato, agulhas, linhas e tesouras, disse com amargura. As sacas não podiam servir de trapos. Quando roubámos as camisas dos marinheiros para esse fim, chicotearam-nos. Ou cortaram-nos o cabelo e raparam-nos a cabeça. As que reagiram foram amordaçadas. O pior castigo era sermos metidas completamente nuas dentro de um barril, com a cabeça, os braços e as pernas de fora. Continuávamos a lavar os trapos o mais que podíamos, mas a água do mar entranha o sangue. Eu consegui arranjar uns tostões a cozer e a remendar roupa para o cirurgião e para os oficiais. Mas havia raparigas muito pobres, sem nada, de modo que dividíamos tudo o que tínhamos. Estremeceu, apesar do casaco. Mas isso não foi o pior, disse por entre dentes. Todos os homens do Lady Penrhyn olhavam-nos e falavam de nós como se fôssemos rameiras, quer o fôssemos ou não, e havia muitas que não o eram. Como se para eles nada mais tivéssemos a oferecer, senão o que temos entre as pernas. É o que pensam muitos homens, respondeu Richard, sentindo um aperto na garganta. Quiseram humilhar-nos. Quando aqui chegamos, deram-nos um vestido de pano e as nossas roupas saídas do porão, se é que as tínhamos. A minha caixa de chapéus apareceu. Não é extraordinário? Perguntou com os olhos a brilhar. Quando chegou a vez da Anne Smith, o Miller, de comissariado, olhou-a de cima a baixo e disse que nada lhe poderia melhorar o ar de desmazelada. Ela não tinha nada, era muito pobre. Atirou com o vestido para o chão da coberta, limpou a ele os pés e disse-lhe que guardasse a merda das roupas e que vestiria com orgulho aquelas que lhe pertenciam. Anne Smith, disse Richard, numa agonia entre a raiva, a pena e a vergonha, fugiu pouco tempo depois. Sim. E nunca mais ninguém a viu. Tinha jurado que o faria, que os mais ferozes monstros e os índios não lhe causariam terror depois do que tinha passado com os ingleses no Lady Penrhyn. Não importava o que lhe fizessem, mas não se submeteria. Houve outras que também não quiseram submeter-se e abusaram delas. Quando o capitão Sever ameaçou chicotear a Mary Gamble, passou-se pouco tempo depois de termos embarcado. Ela disse-lhe que lhe beijasse a rata, porque o que ele queria era deitar-se com ela e não chicoteá-la. Suspirou e aconchegou-se. Assim, tivemos algumas vitórias e lá resistimos. Somos tão fortes que éramos sempre nós que atravessávamos a antepara para andar por entre os marinheiros, cheias de desejos de arranjar um homem. Nunca eram os homens a perseguir-nos ou a entrar à força. São todos santos. Mesmo assim, não importa, não importa. Já passou. Estou em terra firme, tal como tu, Richard, meu querido. Não rezei por mais nada. Os homens perseguiram-te, Lizzie? Não. Não sou nem bonita, nem nova. E o primeiro lugar onde emagreço é no sítio onde nunca tive carne, nos peitos. Os homens andavam atrás de raparigas gordas. E também não eram muitos. Só os marinheiros e 6 fuzileiros. Não dei atenção a ninguém, exceto a Anne. A Anne Smith? Não. A Anne Colpitts. Fica na cama a seguir à minha. Foi a que perdeu o rapazinho no mar. Caía à noite. Eram horas de partir. Porque teria aquilo acontecido? Que teriam afinal feito aquelas pobres criaturas para merecer um tal desprezo, uma tal humilhação, uma tal tristeza, despojadas até do seu orgulho, dando-lhes sacas para vestir, reduzindo-as a trapos para arranjarem outros trapos. Apetece-me sair daqui de rastos e morrer. Pobre desgraçada. Não era jovem nem bela para atrair olhos saciados, como os marinheiros se deviam ter divertido. E que destino teria Lizzie de enfrentar ali, onde nada era diferente do Lady Penrhyn, exceto a terra, que não balançava? Não a amo, e Deus sabe que ela não me excita, mas está na minha mão, como velho amigo, dar-lhe um pouco de dignidade. Stephen pode dizer que estou a brincar aos deuses, ou até a ser condescendente, mas não é isso que pretendo. Pretendo fazer tudo pelo melhor, embora não possa saber se será assim. Só sei que tenho uma dívida para com ela. Ela cuidou de mim. Lizzie, disse, queres fazer comigo o mesmo acordo que tínhamos em Gloucester? Proteção, em troca de que trates de mim e dos meus homens? Oh, sim, exclamou ela com o rosto iluminado. Significa que terás de casar comigo, pois não poderá ser de outra maneira. Ela hesitou. Amas-me, Richard? Perguntou. Foi a vez de ele hesitar. De certo modo, respondeu lentamente, de certo modo, mas se desejas ser amada, como um marido ama a esposa do seu coração, será melhor que recuses. Ela sempre soubera que não o interessava e apreciava o ele ser tão honesto. Depois de ter chegado à terra, procurara por ele em vão, por entre os grupos de homens que invadiam o acampamento das mulheres, tentara informar-se se havia alguma mulher que se gabasse de se ter deitado com Richard Morgan. Nada. De modo que concluíra não ter ele vindo entre os homens deportados para Botany Bay. Agora ali estava ele, a pedi-la em casamento. Não porque a amasse ou desejasse, porque necessitava dos seus serviços. Teria pena dela? Não, isso não suportaria. Ele precisar dos seus serviços? Sim. Caso contigo, com algumas condições, respondeu. Diz que as pessoas não saibam como as coisas são entre nós. Não estamos na cadeia de Gloucester e não quero que os teus homens pensem que tenho falta de alguma coisa. Os meus homens não te hão de incomodar, disse ele mais à vontade. Já os conheces. Ou são velhos amigos, ou são aqueles que chegaram pouco antes de termos sido mandados para o Ceres. O Bill Whiting? O Jimmy Price? O Joey Long? Sim, mas não o Ike Rogers, nem o Willie Wilton. esses morreram.